Factor Web Radio. A rádio além dos limites. Factory Web Radio. Começa agora na Factory Web Radio. O rock ainda não morreu. Pica-Flor, Chimir, Valentina, Justine, Carmen, Barbarella, Terna Violeta, China da Selva. Fire! dia. E o tempo não existiu, quem sabe é você. Aqui, lá, lá. Factory Web Radio. Já disse adeus ao pai. Estou desempregado, estou desgovernado. A fome me faz mal, estou passando mal. Mas vou entrar na luta, então caí na rua. Já vejo a poluição, já está ficando perto. Esse é o coração da máquina do esperto. Sozinho não, é mais de 1 milhão. Ninguém mais pensa em vão. Existe confusão, gritos na multidão. A fim da convenção, gritos na multidão. Homem de ti, irmão. Você na nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Procuro me desarmar. De paz, respondo à vontade do céu. Sentimentos não preciso de provas. União para você, oh sim. Não fale nada. A verdade vem no seu beijo. Você nas minhas mãos, eu juro. Tenho medo. União para você, oh sim. Não fale. Você nas minhas mãos, eu juro que não tenho medo. Eu não tenho medo.

história a passar por mim. Eu procuro noite adentro alegria de viver, alegria de viver. Quando estás perto de mim, eu procuro noite adentro o que há dentro de mim, o que há dentro. Dentro de mim eu procuro e não encontro minha maneira de sentir, minha maneira de sentir, minha maneira de sentir, minha maneira de sentir. Quando encontro uma paixão, tenho um ar doentio. não existem. Apenas o símbolo de liberdade. Cavalo selvagem. Factory Web Radio.

Você ouviu O Rock Ainda Não Morreu, um programa produzido por Roberto Trópoli, e você só ouve aqui na sua Factory Web Radio. Factory Web Radio, 24 horas no ar.